princípio da divindade implica também em vitória sobre o pecado, o mundo, sobre Satanás e sobre a carne. 1 João, primeiro capítulo, junto com o texto que lemos. E esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz e nele não há trevas nenhuma. Se eu entendo o princípio da divindade, eu entendo que o Espírito Santo está dentro de mim. E vai me levar a conhecer, experimentar e executar coisas maiores do que eu já experimentei ou do que eu posso imaginar. É um desafio, porque você fica, será que é isso mesmo, Senhor? E eu saí do médico e falei, Senhor, eu tenho afirmado isso tantos anos. Eu tenho estudado e afirmado isso. Não adianta. Me desculpe, psiquiatra, mas não adianta. Se você não andar cheio do Espírito Santo, você é um zero à esquerda. Se o Espírito de Deus não atuar na mente do homem, não tem remédio, não tem profissional, não tem artimanha, não tem estratégia, não tem terapia, não tem nada. Só o Espírito Santo de Deus. Esta é a palavra do Evangelho e acabou. Isso não é ser radical, isso não é ser fanático, isso é ser bíblico. Se o Espírito de Deus não entrar, não adianta. Quero frisar, pode acontecer casos em que há um defeito biológico, em que o medicamento será usado, em que o médico perfeitamente capacitado para isso vai cumprir a sua função, ou o psicólogo, ou até mesmo o psiquiatra, mas, no que diz respeito à mente, só o Espírito de Deus. Por isso que até hoje todos eles dizem, não sabemos, estão tentando. Nunca homem algum, na sua sabedoria humana, vai compreender as coisas da mente, que é o universo espiritual dentro de nós. Mas o Espírito Santo de Deus vai nos levando a compreender. Desde uma simples briga, uma discussão crônica em casa, o Espírito de Deus vai nos levando a entender o mundo espiritual que está acima disso. E vamos como Cristo, implantando o reino dele em todas as áreas. Mas o princípio da divindade implica também na vitória sobre o pecado, o mundo, sobre Satanás e sobre a carne. Primeiro, o Espírito de Deus gera luz dentro de nós. Esses dias me ligaram e pediram uma instrução. E eu disse, vá lá e faça isso, isso, isso, isso. Mas é isso, é, o princípio é imutável. Faça tudo na luz. Esses dias o Geraldo contou também o testemunho. O banco virou para ele e falou, não, para você conseguir isso aqui, é só você falar que é solteiro. Gente, não tem nada a ver. É só falar que é solteiro, não acabou. Aí não vai precisar um mundo de coisas que não precisa. Fala que é solteiro, tá bom, solteiro. Tá bom, isso não tem na gente, não tem nada. Ó, não sou eu que estou falando. Vocês, tudo bem, se vocês quiserem colocar aí, vocês colocam, tudo com vocês. Um princípio que está dentro do que estamos estudando sobre a divindade, é que tudo é na luz. Então ele disse, põe que eu sou casado, mas vai dar um problema só daqui 10 dias, não quero saber, põe que eu sou casado. Tive uma experiência assim, há uns 4 anos atrás, estava eu e a Dani lá em Campinas, fomos fechar um negócio, e a moça falou assim, não, você vai ter que colocar aqui também, põe aqui junto. Lá era o contrário, lá era que nós éramos casados, mas que tinha uma renda dobrada lá e... Não, põe não. Mas, gente, vocês vão perder o negócio? Não, não põe não. Chegamos aqui, Deus nos deu muito mais barato, com muito mais facilidade, pagamos muito mais rápido, foi muito melhor. Não é possível produzirmos frutos se não entendermos que Ele é a luz, Deus é a luz, e se Ele está dentro de mim, não pode ter trevas dentro de mim. Eu não posso fazer nenhum negócio na maracutaia, na coisinha escondida, uma palavrinha assim. Eu preciso, não importa qual dano eu vou ter, eu preciso fazer tudo na luz. E o versículo continua dizendo, se dissermos que temos comunhão com Ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Eu vos escrevi, meninos, porque conheceis o Pai. Eu vos escrevi, pais, porque conheceis aquele que é desde o princípio. Eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes e a palavra de Deus permanece em vós e já vencestes o maligno. O princípio da divindade me leva a viver crendo: eu já venci o pecado. Eu já venci o maligno. Eu já venci esse espírito de morte. Eu já venci esse espírito de perturbação. Eu já venci. Eu já venci. E de uma certa forma, irmão, para Satanás, nós começamos a ser vistos como Deus mesmo. É Ele mesmo. Não tem jeito. É Ele que está dentro ali. Eu me lembro a primeira vez na minha vida que nós estávamos juntos e eu fui expulsar um demônio. A Dani estava lá comigo no iniciozinho do ministério, 1992, iniciozinho, tínhamos terminado de casar, estávamos lá na igreja do pastor Cláudio Campi, hoje Igreja Batista do Príncipe da Paz, ali na rua Paracatu, e enquanto eu não ia começar o culto, estávamos ali no passeio, e ali é um lugar de muitos mendigos, e subiu um mendigo bêbado, pedindo um prato de comida. Eu falei: não, senhor, não tenho aqui. E ele voltou e disse assim: você tem sim. Eu falei assim: vem cá, eu vou orar por você, você quer? Tá bom. Levamos ele lá para cima e alguns demônios se manifestaram. Foram expulsos, ele foi liberto do alcoolismo, daquele estado de bêbado, ele passou para sobriedade instantaneamente. Falou: onde eu estou? Está na igreja. Há quantos anos eu não entro numa igreja? Mas enquanto ele estava possesso pelos demônios, ele não olhava nos meus olhos. E eu peguei no queixo dele e falei: você vai olhar nos meus olhos. Eu quero saber por que que você não olha. E o demônio teve que dizer: por causa dele. Por causa dele, né? Então você vai olhar para ele. Porque é no nome dele que você está repreendido, amarrado e sem força. Fora! O princípio da divindade me ensina que os demônios verão a mim, mas eles olharão e verão Jesus, o divino, o Deus, o Todo-Poderoso. Eu tenho que crer nisso. Isso me faz vencer o pecado. Eu venci, mas eu pequei hoje de novo, não tem problema. O sangue de Jesus já me purificou e eu vou caminhar altaneiramente, vou me levantar. O mundo, as coisas, as dificuldades, o seu próprio inimigo, é um espírito maligno, é uma dificuldade na família. Eu conheço o princípio da divindade. Deus habita dentro de mim. Então ele vai olhar para mim e vai ver que tem alguém dentro de mim, e esse alguém é aquele que o venceu na cruz do Calvário, e por isso eu já o venci. Se eu viver assim, eu vou ter frutos de verdade. 1 João 4,4: filhinhos, vós sois de Deus e já os tende vencido, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. 1 João 5,3 e 4: porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são penosos, porque todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. A nossa fé. É, quem sabe realmente, às vezes, olha, às vezes não vai dar certo. Gente, às vezes Deus não quer isso. Gente, de repente Deus não quer. Aonde está escrito que Deus quer que alguém fique sob o domínio de um espírito maligno? Aonde está escrito que o Senhor passou em algum lugar e havia alguma obra do diabo e ele falou assim: não, isso aí, deixa passar. Pelo contrário, está escrito: eu vim para desfazer as obras do diabo. Serão desfeitas, acabou. Serão desfeitas, acabou. Satanás, acabou. Essa é uma autoridade que é expressa por nós, corpo físico, mas na verdade é manifesta no mundo espiritual, porque ele vê dentro de nós Deus. Está ali o Espírito de Deus, habita dentro desse homem, é o princípio da divindade. Deus está dentro de mim, por isso eu vou me levantar. O Senhor tem algo para mim, o Senhor tem uma vitória para mim. O diabo não pode dominar. O princípio, a base, o motivo, a única razão do cristianismo é a ressurreição. A morte não prevalece. O Senhor venceu o maligno, o Senhor já venceu. Eu também já venci, conforme diz a palavra do Senhor. Em João 16, 33, eu lhes disse essas coisas, para que em mim vocês tenham paz, disse Jesus. Nesse mundo, vocês terão aflições, claro, contudo, tenham ânimo, se levantem, tenham a mesma garra que eu tenho, sejam igual a mim, porque eu venci o mundo, vocês vão vencer também, sejam deuses nesse mundo. Sejam Jesus nesse mundo, sejam iguais a nós, Pai, Filho e Espírito Santo, porque fomos criados. Mas Senhor, eu não sou assim ainda, na verdade nós somos humanos, nós somos, quem dera, é um processo. Quando lemos Gálatas, nós vamos vendo que Paulo nos ensina claramente. Tem algumas coisas que são explícitas, são fruto da carne. Se nós nos alimentamos delas, nós nunca deixaremos o Espírito de Deus crescer dentro de nós. Mas se nós abandonamos e não andamos nelas, e andamos no Espírito, buscando o Espírito Santo, reconhecendo Ele dentro de nós, é o princípio da divindade. O Senhor, o Divino Todo-Poderoso, habita dentro de mim. Eu sou mais do que vencedor em Cristo Jesus. Eu venço isso. Não tem nada de desânimo, não tem nada de angústia. Eu me levanto. Eu vou te dizer uma coisa, irmão. Assim como você, eu também tenho os meus momentos em que eu falo assim, meu Deus, será que eu vou dar conta, Senhor? Meu Deus, que vontade de nem levantar. Tenho também, irmão. Tem momentos também em que eu estou diante de alguém contando um problema gravíssimo. Eu falo, Deus, o que eu posso fazer, Deus? Deus, que vontade de estar longe daqui, não ter que estar ouvindo tudo isso, porque eu não sei o que fazer. Todos nós passamos por isso, irmão. Se o que está lá perturbado, que está lá cheio de problema, ele grita e fica nervoso, dá um tiro e mata um, pode ter certeza que é da mesma forma que acontece com todos nós. Nós vamos chegando num limite que a gente não dá conta, e não vai dar conta. E se não houver o Espírito de Deus dentro de nós, Satanás vai atuar. Ou com o tiro, ou com o grito, ou com o chute, ou com a separação do casamento, ou com a afronta, com tudo. Ou com a droga. E é o Espírito de Deus em nós que nos sustenta. Fica firme, filho. Ouve mais um pouco. Presta atenção, porque eu vou começar a te revelar, filho. E o Senhor começa a revelar. Estudamos isso aqui. Pegue o CD sobre os dons do Espírito Santo. O Senhor começa a revelar. O Espírito de Deus me disse. Pronto, já não é mais na minha força, porque eu sei que não consigo. É o Senhor que vem, é o Espírito que está dentro de nós e começa a agir nas situações mais simples, lá do seu trabalho, da sua escola. A irmã, outro dia chegou aqui, Deus falou comigo, o Espírito Santo falou comigo. Ela, talvez a primeira experiência dela, entre milhares de outras que ela vai ter pela eternidade afora, mas é verdade, tem gente que está ouvindo pela primeira vez, Deus falou comigo. Deus vai falar com você, Deus está dentro de você, e Deus vai te fazer vencer, irmão, vencer. Agora, eu preciso entender que é um processo, e quanto mais eu andar no Espírito, mas os frutos do Espírito brotarão em mim. 9 frutos. Deus é amor. Nós também seremos. Porque um dos frutos do seu Espírito é amor. Deus é cheio de alegria. Estava voltando de uma viagem com Naum e o pastor Ismael. E ele disse assim, e nesses dias Deus falou algo comigo assim, tremendo. O pastor Ismael contando. Ele falou assim, Deus é bem-humorado. E ele falou aquilo, ele não falou nenhuma novidade teológica, ele não falou nada assim, mas na hora em que ele falou, porque era fruto de experiência, era vivo, caiu na gente assim, gente, é verdade, Deus é bem-humorado, o tempo todo, não tem nada que Deus fique agora, coçando a cabeça, não sei o que eu faço, não sei, como é que eu vou resolver isso? Nós somos assim. Mas Deus é bem-humorado, porque se Ele diz para nós termos o fruto da alegria, é porque Ele tem alegria. O tempo todo alegre. tempo todo alegre, o tempo todo feliz, o tempo todo bem-humorado. Deus é cheio de alegria, nós também seremos. Deus é cheio de paz, nós também seremos. Deus é cheio de longanimidade, nós também seremos, porque Ele está dentro de nós. Deus é cheio de benignidade, Deus é cheio de bondade, de fidelidade, de mansidão, de domínio próprio, nós também seremos. Eu também serei. Não tem aquilo, eu não consigo, eu não dou conta, eu já tentei, não tem isso. Eu conheço o princípio da divindade, Deus está dentro de mim, eu vou vencer cada um dos desafios, porque Ele está dentro de mim, eu vou vencer. E à medida que vou vencendo, os frutos vão brotando, vão aparecendo. À medida em que eu vou manifestando estes frutos e os dons do Espírito, eu vou me tornando um profissional mais sábio, mais excelente. Eu vou me destacando, eu vou honrando a Jesus mais. Ele diz, opa, esse neguinho ali, a gente pode colocar ele mais para cima, vamos colocar ele num cargo melhor, porque ele vai honrar Jesus, ele vai alcançar mais vidas. Ou aquele outro dali, olha aquela dali, nós vamos... O Senhor vai arquitetando, irmão. Para o frouxo, ele falou, não, deixa quietinho lá. Talvez até melhor, deixa ele baixar um pouquinho do nível, porque senão vai ser um problema. Por isso, tudo envolve princípios de Deus para o crescimento da vida cristã.